nos cruzes vive aquele que nunca errou, que nunca deu um vacilo e nunca pecou. Nos taxam de violento, porque em alguns momentos agimos com os punhos e sem sentimento. Não vou explicar meus erros se não recometeu. Não sou perfeito. Entrando em cena, eu vou subir seu gás. É sem massagem, os pique louco vão tão pra trás. Tá a mocota me filmando, quer me trombar. Sou evangélico louco, a invasão dos gangsta. Meu microfone tá carregado até os dentes, cheio da unção do espírita que é os crente. Os mano de calça larga, treme é pesadelo. Evolução, alta voltagem, repito, gueto. Epidemia crônica, vírus, tempo mortal. Câncerá e escraque, embalos de vida letal. Sou violado, coração soberano na lealdade com Deus, igual tipo um arcanjo de asa aberta que voa na dimensão. Sente o efeito da rima que muda a expansão do povo pobre sofrido sem consolador. Periferia é o alvo do vingador. Eu profetizo cura e libertação. Encarcerados de alma estão numa prisão. O espetáculo da arena diante do céu. Sou Jeremias calabouço tipo um réu. No espetáculo da vida como Jó, inferno observando eu prostrado no pó. Nasci da cinza, ave fênix triunfalmente. Lança escudo, surgi soldado, linha de frente. Gangsta, gangsta, gangsta, gangsta. Minha palavra tem a força, destrói o anticristo que opera nas regiões da terra, o absinto. Sou imutável a serviço, deixa aqui na transborda azeite na alma. Ele me inspira, o mar vermelho se abre, a tempestade para. Perante o toque celeste, o mar que se acalma. E cena é mágica, é fórmula de gratidão. Demonstra príncipe eterno a revelação. A lua, o sol se encurva, eu sou gangsta. Até o osso na febre, o versos que não vai parar. Engatilhei minha intenção, dois palitos sobe como no Getsemane, coração de nobre. Mesmo rasgado, mutilado pela provação, guardei a fé, terminei a carreira da salvação. Vestidos brancos encontrei a imortalidade, subindo como as grandes águias, resistindo aos mártires. Faltou visão ilimitado, servo do supremo, santidade real, poder usar o extremo. O tsunami, o furacão, o terremoto, o alfa, o amigo perpétuo, o retrólogo psicológico incrível, onisciente, onipotente, mega invencível e existente. No vale de ossos secos, levantou um exército dos quatro cantos da terra. O deus do universo esmaga o crânio da serpente, levanta os valentes. Palavra com alto efeito profeticamente. Se o pesadelo é real, a graça é um sonho. Deixe a vida perdida, se entregue ao que proponho. No pacto enciclopédia imortalizado, morte sem força de matar, homem consagrado. Ao serviço do rei, ao serviço do rei, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor.